o roteiro dos buracos continua. A obra, é verdade, mas é uma obra que, neste espaço de 14 anos, começando pelos buracos, já teve tempo de serem tapados todos os buracos, já estávamos a tapar buracos sobre buracos e ainda andamos nesse roteiro. Da avaliação, também nos aparece aqui um outro aspecto que tem um cariz eleitoralista, do nosso ponto de vista, claro, de propaganda e que enferma aqui de alguma bipolaridade política. Quando falamos da liderança regional e nacional, e é dito até internacional, é dito de uma forma tão taxativa que quem estiver menos atento até pode levar como sendo sério, nós vemos que a bipolaridade está nisto. Lideranças tão fortes, nacionais, internacionais, regionais, mas são apenas no papel, porque quando olhamos para outros municípios e para o seu orçamento, em prol das pessoas e da reabilitação, vemos que ficamos logo a meio do caminho. Veja-se o caso, comparar os orçamentos de Aveiro com Viseu, e percebemos logo que a liderança na nossa região, Viseu ofusca, e portanto não estamos nesse ponto que se apregoa, e é só um exemplo de todos os outros, porque o que acontece é, na vez de desonerar as pessoas, nessa grande liderança e alavancar empresas e criar fatores de atratividade, nós continuamos a pedir às pessoas, porque foi uma opção da revisão do PAN, continuamos a pedir às pessoas as suas taxas no máximo e, no caso, o IBI nos valores que estão e que o PS contesta, porque é evidente que poderá ser mais baixo. Um segundo aspecto desta bipolaridade é o caso da ligação Aveiro-Águeda. Em 2013 foi falada como foi que havia uma ligação já com fundos previstos e, passados estes anos todos, ainda estamos aqui a tatear e com uma ligação à Beira-Águeda que vai ser assim uma espécie de enguia a circular aí pelo meio das terras para ter, no fundo, mais um cartaz eleitoralista dizendo que a solução está encontrada, mas não era essa que se desejava e não é essa que nós gostaríamos de ver e, portanto, só constatamos é que há aqui uma dupla posição entre o que se anuncia e depois aquilo que é possível fazer. Uma outra nota é sobre a Capital Europeia da Cultura, que concordamos, mas não podemos concordar que se anuncie Capital Europeia da Cultura e que se faça cartaz por todo lado e continuamos a olhar para os centros culturais das freguesias e dos lugares, como Berbo, Aradas, e não há nada, não se investe nada. Continua nesta política cultural, continua a aparecer, mais contrariando o adágio, a dar-se o peixe, mas nunca a ensinar as pessoas a pescar. E, portanto, não há uma evolução, não há uma produção de conteúdos, não há o colocar o município numa coesão cultural que desejaríamos que fosse de acordo para onde queremos caminhar. Uma outra nota é o caso da Avenida da Europa. Fala-se de uma Avenida da Europa e o que temos ali não é uma avenida, é uma via rápida. E, portanto, basta acompanhar, fazer o trajeto. Não proponho que seja a pé, porque a pessoa corre riscos sérios da sua integridade física, mas são plataformas a propiciar que se acelere, mesmo com todos os controles de velocidade, o que para nós é de uma estranheza absurda, porque não é isto que se deseja de uma avenida que faça aqui um eixo central de uma cidade que queremos, e a nossa oposição ao assunto é clara sobre essa matéria.